Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a esta edição. Esta edição do nosso programa que dá pelo nome de Azul Turquesa. Hoje decidi trazer sons de pássaros. Para se juntarem a nós nesta manhã de quinta-feira, 9 de junho de 2016. Aliás, uma data que é muito especial para mim. E se é, que grandes recordações que eu guardo de há 11 anos. Sim, esse dia. Nesse dia 9 de junho de 2005, em alturas como essa, que penso que a vida é realmente bela, e em alturas como esta, que eu tenho a certeza disso. É sempre bom quando olhamos para trás e vemos que valeu a pena. Não foi só um momento. Afinal, nós fizemos mesmo por conseguir aquilo que hoje temos à nossa volta. Bom, eu pelo menos partilho essa opinião, até porque brincar a brincar, mas a vida é feita de escolhas. Até mesmo quando escolhemos não escolher nada, isso é só por si. Uma escolha. Sério? É só por si uma escolha. Bom dia. É tão bom olhar o mundo à nossa volta, perceber que não somos os únicos e encarar com naturalidade aquilo que é diferente. Afinal, é nessa harmonia que todos nós temos de viver, a lidar com a diferença. Não é a diferença das pessoas com deficiência, ou as pessoas de cor diferente, ou as pessoas de uma classe social diferente. Tudo muito mais simples. O sorriso. A forma de expressar. Uma gargalhada ou uma palavra mais forte. Um tom de voz. E só por isso já somos diferentes. Costuma-se dizer que quem canta seus males se espanta. Eu não sei se o ouvinte canta, mas todos nós temos males para espantar. A melhor forma de espantar um mal é não ter medo dele. Assumir: eu tenho este defeito. Eu também tenho os meus defeitos. E assumir aqueles dos quais nos orgulhamos e, bem, de todos os defeitos, tenho margem para mergulhar de um ou de outro. Às vezes até me dá jeito. Ou então, dizer: bom, eu realmente não gosto de ser assim, então eu tenho que mudar. Eu quero mudar. Eu já estou farto de ser assim. Bom, na realidade, uma das coisas que eu acho que muitas das pessoas são e não se apercebem é tristes por prazer. Eu sei que pode ser um pouco estranho ouvir isto, mas é mais normal do que aquilo que pensam. E agora, mais música nesta manhã de quinta-feira, quando já são 10 horas e 33 minutos. Thank you. Canal 1. Thank you. E pronto, ouvintes, chegamos ao final desta edição do nosso programa que dá pelo nome de Azul Turquesa. A todos uma boa manhã e que tudo vos corra sempre pelo melhor. A todos uma boa manhã. Ah, amanhã é feriado, mas nós vamos estar por aqui na mesma. Não poderia ser de outra forma. Bom dia.